seu irmão. Não critique a mim, nem ao que eu vou te dizer. Somos brancos, nos orgulhamos em ser. Olhe para mim e tente ler minha mente. Pense em minhas palavras, fale, mas nunca lamente. Não precisa fingir só pra que seja legal. Na frente ser meu amigo, pelas costas falar mal. Não sou vidente, estou ciente que seu futuro está perdido. Somos povos condenados e estamos esquecidos. Comprometidos, sofridos, estamos sem solução. Condenados, pisados, não temos mais salvação. Agora pode falar, criticar, nos condenar. Esse é o meu que temos de desabafar. Do que adianta fingir se querem nos aplaudir? Se matam, não querem admitir. Pense com a mente, fale com o coração. Considere a todos como se fossem irmãos. Pense com a mente, fale com o coração. Considere a todos como se fossem irmãos. Agora pare. Espere, pense, não pire, nem vá embora. Espere um pouco mais, chegou sua hora. Vamos falar da sua vida sofrida. E falamos da nossa como é vivida. E você vive fugindo da realidade. Vamos falar apenas a verdade. De um mundo perdido, quase destruído. Onde o amor e a paz é algo esquecido. Seja ciente, não lamente pelos erros cometidos. Nem por isso você é um bandido. E mesmo assim você é perseguido. Pelo fato de tentar solucionar os problemas que a todos podem abalar. Extermínio da nossa criação. Pra tudo e pra todos existe uma solução. E nós estamos a sós tentando solucionar. O problema foi criado, não tente escapar. Escute o que eu falo e tente mudar. Eu já estou de saco cheio, agora eu vou falar. Não nos peço perdão, não vamos perdoar. Pense com a mente, fale com o coração. Considere a todos como se fossem irmãos. Pense com a mente, fale com o coração. Considere a todos como se fossem irmãos. Deixa a mente flutuar quando seu coração bater. Deixe ele te levar, te considero. Não vou te discriminar. Estamos aqui e vamos te provar. Que branco também sabe cantar. Sabe sorrir, chorar, pular, dançar, cantar. E se você duvidar, também sabemos criticar. Bandidos roubando, assassinos matando. Seus pais estão lamentando, os seus filhos chorando. Onde estão os homens da lei? Não me pergunte, eu não sei. Lutando eu vencerei. Creio que nunca roubei. Sempre a verdade falei. Pergunte, eu responderei. Eu tenho que porque batalhei. Não me drogo. Não fujo da realidade. Sempre de cara limpo, falo e digo a verdade. Pense com a mente, fale com o coração. Considere a todos como se fossem irmãos. Pense com a mente, fale com o coração. Considere a todos como se fossem irmãos.